Salve, salve, coelhada! Decadente número 415, numa semana que teve 0 pontos, 2 jogos e 3 viradas. Oh, mas tá difícil demais ser americano, meu Deus do céu. Isso não vai passar nunca mais, não é possível. Agora eu só quero que o ano acabe, eu não aguento apanhar mais não. Bom, eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar pelo convidado da noite, aquele que a sede treme quando ele aparece aqui no programa de domingo às 8 horas. André Guimarães, dê seu boa noite. Ah, eu tomei um maracujina aqui, cara. Hoje eu vou ficar calmo, vou ficar muito tranquilo, né? O resultado ontem foi excelente, né? Mais um resultado satisfatório. A escalação, não sei se foi igual ou similar à do Atlético Paranaense, mas eu tô vendo aqui. Jory, Rodriguinho, Iago Maidana, Danilo Avelar, Ricardo Silva, Marlon, Juninho, Martínez, Ale, Benítez, Mastriani. Engraçado, não tem ninguém que foi contratado esse ano? Que planejamento bacana, né? Ninguém que veio esse ano serve para ser titular. No outro jogo também foi, porque eu fiquei com preguiça de caçar a escalação do outro jogo aqui. Aí a culpa é da chuva. Tá chovendo, inclusive tá chovendo aqui agora. Tá chovendo, né? O sol vai sair pra gente. O pão tá caindo com a manteiga pra baixo. Não tem nem manteiga no pão lá, pelo visto. Ou então passa a manteiga dos dois lados do pão, que não importa o lado que cair. E sabe o que é assustador? Não é nem só o dentro de campo, o fora de campo é mais assustador que o de dentro. E hoje vieram culpar a torcida de novo. Quer dizer, um time, não vou nem falar, né? Desse aí, essa confusão que arrumaram com a torcida o ano inteiro, e agora a culpa é da torcida, né? Mandaram uma planilha aí, né? Ah, olha aqui, ó, não veio ninguém, com mil e tantas cortesias, né? Ah, bicho, só idiota como eu que fui perder tempo de ir lá ontem, só idiota, porque muitos não foram. E eu concordo que não vai, eu nem vou mais esse ano, que fizeram o favor de vender os dois mandos de campo, né? Que essa diretoria bacana de palavra em fevereiro falou assim: nós vamos vender o jogo aqui do Cruzeiro, mas não vamos vender mais, porque você já vendeu mais dois. Então, né, bicho, é assustador. É assustador, né? 4 goleiros no ano, todos tomam 3, 4 gols. Maravilha. Podia colocar um quinto lá para fechar, né? Vamos lá. Avelar, bota o Avelar, bota o Avelar. Põe o outro lá, põe um atacante, só põe o Mastriani lá, já que ele tá resolvendo lá na frente, ninguém resolve atrás, às vezes ele resolve lá atrás também pra gente. Não tem condição, não. Você faz 3 gols, leva 4. Não tem condição mesmo, não. É assustador. Não essa vira. É a palavra. Vamos seguindo, vamos falar mais disso aí. Nu, deu um raio gigante aí nessa janela. Eu vi aqui. Se não der problema aqui, tamo aí. Vão que vão. Vou chamar ele, Felipe Deleucas, cuja barba só cresce. A barba dele e do irmão só crescem. Vocês estão passando minoxidil? O que que é? Não é que a cada rodada que o América passa raiva na gente, a barba cresce 1 centímetro. Então, assim, na verdade, a gente está tendo dificuldade. Até os barbeiros que eu e meu irmão vamos estão ficando mais ricos do que o Juninho, desde que ele assinou com a América. Então, tá difícil, tá difícil. Mas, em defesa dos goleiros, se trocando todos os goleiros, a gente toma uma média de 3, 4 gols por partida, eu acho que a culpa maior é insistir no sistema defensivo do jeito que tá, né? E aí dá para falar que se pegar o zagueiro que melhor rendia, colocar no banco, nem colocar para jogar mais, que era o Júlio, enquanto você insiste com o Avelar. Isso é uma sacanagem. Tomar uma preguiça, aí é sacanagem também, né? Então, assim, a questão é essa. Não tem goleiro que resolva quando a sua zaga é uma tristeza, né? Você tá doido, não dá, não. Bom, vou chamar ele, por último, o homem, a lenda, o mito, mas nunca menos importante, Thales Maciel. Faça resumo dessas duas pedradas da semana e dê seu boa noite. Ou na ordem que você preferir? Então vamos lá. Boa noite, galera. Prazerão ter nosso amigo André aí com a gente, substituindo muito bem o Lucas, que está numa merecidas férias, né? Desfalcou minha pelada hoje, o viadinho. Mas vamos que vamos. Faz parte, todo mundo tem que tirar férias, porque a gente não é de ferro. Cara, o resumo é que a gente conseguiu, em 2 jogos, tomar 3 viradas. Isso aí... mais um recorde negativo. Bom, o primeiro jogo foi contra o Atlético Paranaense, na quarta-feira, lá, né? A gente saiu na frente com o Mastriani, tomamos 3-1 e aos 30 e poucos minutos, do segundo tempo, a gente fez o 3-2 com o primeiro gol de Martínez, que merece muito, que é um dos poucos que estão se salvando aí nesse time do América. Talvez nesse segundo semestre de 2023 aí que se salva no América, Mastriani, Benítez, Martínez e Ricardo Silva, para mim são os que estão se salvando aí. E os meninos, né? Os meninos eu não coloco eles na conta, não, porque eles são meninos ainda, são garotos e tudo, e quando entra, igual vocês bem falaram aí, o Júlio, por exemplo, o que o Júlio consegue ser pior que o Maidana, Avelar, Éder, eu queria até entender, mas vamos lá. Bom, perdemos na quarta-feira, continuamos na lanterna, fomos para o jogo de ontem, que foi alterado na tabela, né? Então foi um jogo ontem às 6 horas, às 7 horas, não sei, não me recordo. Eu não fui ao jogo, assisti o jogo hoje na parte da tarde. E a visão da televisão é um pouquinho diferente da visão de campo, né? Mas o que deu para ver é que, assim, se um torcedor comum, assim, um torcedor do Botafogo, por exemplo, que assistiu o jogo, achou um jogaço. E realmente foi um jogo muito, muito bacana. Mas pra gente que é um lanterna jogando dentro de casa, perder é uma merda. Mas a gente já tá acostumado com isso também. Saímos na frente, né? Como sempre. Tomamos a virada, como sempre. Viramos e tomamos a virada de novo. Ou seja, para quem não conseguiu acompanhar aí, o jogo foi 4-3 pro Grêmio. Continuamos na lanterna, sem perspectiva nenhuma, mas algumas coisas chamam bastante atenção nesses dois jogos aí, que é assim, todo mundo que joga com a gente já entendeu que Maidana e quem tiver do lado dele ali, ou o Éder ou o Avelar, ali é a mina de ouro. A turma não joga no lado do Ricardo Silva, não joga tanto no lado do Ricardo Silva, vamos dizer assim, não que eu acho o Ricardo Silva um craque, pelo contrário, nem queria que ele voltasse, mas assim, é o que tá dando conta do recado, e todas as jogadas que tem são no lado desses zagueiros aí, Maidana, Éder ou Avelar. E o Maidana não justifica ele ser titular do América nunca. Mas aí lá do outro lado você tinha o Grêmio de Soares, né? O Grêmio do Renato Gaúcho, que é técnico, é ídolo lá e técnico. E o que mais chamou a atenção nesse jogo é que o capitão deles, para esse jogo foi o Soares, mas quem acompanha o Grêmio há muito tempo sabe que o capitão do Grêmio é o Jeromel. Você fala, então o Jeromel não jogou, não. O Jeromel estava no banco de reservas. Por quê? Porque o Jeromel já está chegando numa idade mais avançada e tudo. Então ele foi para o banco. Até o que deu para perceber pela televisão, não se incomodou com isso. Tanto é que na substituição, quando ele entrou, o Soares foi lá e entregou a abraçadeira de capitão para ele, né? Faltando pouquinho tempo. Nem era necessário, mas só mostra assim, o respeito do time, né? Pelo capitão. E isso não acontece no América. A gente tem um jogador ali fictício no meio de campo, que é o que mais fez partidas pelo América, mas que a gente vem aí batendo na tecla que não condiz a titularidade dele absoluta de forma alguma. E ontem, mais uma vez, ele e Maidana ali deram uma pichotada, gol do Grêmio. Então, assim, as falhas desse jogador aí nos prejudicam bastante, e ele não pode ir para reserva. Ele não pode ir para reserva, é um negócio absurdo, isso é um negócio que não dá para entender. Entra técnico, sai técnico, ele não vai para reserva. Se ele fosse o Cristiano Ronaldo, se ele fosse o Messi, até a gente entenderia, né? Mas ele é o Juninho. Quem é o Juninho na fila do pão do futebol? Ninguém, não é ninguém. Mas ele é dono do time, eu acho que ele é o dono da SAF, né? Ele é o dono do América. E para coroar aí nosso domingo, nosso final de semana, né? Hoje a gente foi contemplado aí com uma foto que está circulando nas redes sociais aí de Wellington Paulista, que é o cara que o Juninho ia correr por ele, né? E que o América não quis deixar embora, o Paulinho Boia e o Mateuzinho, né, que a gente foi buscar lá em Israel, porque tava com depressão, né, estavam os três ali, eu não sei se a foto é de hoje, não dá para saber, eu até entrei no perfil lá do Paulinho Boia, mas o perfil dele é bloqueado, que se foda também, que no final do ano vai embora mesmo, então só mostra que assim, os caras tomam uma sapecada, ontem são lanterna e hoje estão ali, copinho Stanley, todo mundo com dentinho branquinho, fazendo festinha, e vamos que vamos. E a gente que se fode ano que vem na Série B. Se bem que desses três patetas ali da foto, o Mateuzinho fica para ano que vem, porque não tem mercado. O Wellington Paulista vai encerrar a carreira. Eu tenho medo do Paulinho Boias ainda renovar com esse sujeito ainda. É isso. Melancólico o nosso final de ano, viu? Muito melancólico. É isso aí. Bom, já vou começar com uma pergunta polêmica. Vocês já estão de férias do América agora? Agora? Há uns 2 meses já, né? De certa forma. Agora nós estamos em férias, compulsiva, né? Pô, estão me dando a notícia aqui que o Corinthians está ganhando, não dá pra gente cair contra a cachorrada. Pô, que pena, né? Que cereja do bolo que seria cair contra a cachorrada? E que pena que venderam o jogo. Eu queria tanto estar lá no estádio pra gente cair contra a cachorrada, né? A freguesia foda bacana que nós temos, né? Nós temos 29 vitórias contra a cachorrada desde a inauguração do Mineirão. Que maravilha. É, a freguesia absurda. Histórica, que nós, infelizmente. Considerando que nos últimos 3 anos, tivemos 7 vitórias, né, contra o Cruzeiro aí, ó, já é um quarto disso aí. Então, bicho, tá muito tempo. Tá assim, nós estamos a 4 pontos de sair da lanterna. Eu acho que nós nunca nem caímos como lanterna, né? Teve um ano que nós somos lanterna e o Sport perdeu os pontos lá depois, não assim, aí deixamos seu lanterna. É o vexame, né? Isso é o reflexo. Só um reflexo aí dos desmandos desse ano, né? Da arrogância, da mudança de patamar. É, todo time médio ficou 2, 3 anos aí, disputou Libertadores. O Paysandu, papão, né? O papão disputou Libertadores, ganhou do Boca lá de 1-0, depois no jogo de volta acho que perdeu de 3-1, nem lembro mais. Isso acho que foi em 2000. Você acha que isso mudou alguma coisa pro Paysandu lá? O papão acabou de subir da Série C para B. Né, disputar uma Libertadores e ser o pior brasileiro que disputou Libertadores, né, ter ficado 2 anos em Série A, sei o quê, isso não muda de patamar, não, gente. É, vamos ser honestos aqui, deixa você começa para boa dormir. Então vamos ver, vamos esperar que a eleição está aí, vamos ver se vem gente aí para mudar isso aí. É até piada, né? Uma pessoa ontem lá da diretoria do América falou com um amigo meu que está muito preocupado com o ano que vem, porque ano que vem não vai ter ninguém para mexer no futebol. Ô, meu amigo, quem vai mexer no futebol, você vai contratar uma pessoa que mexe no futebol. Isso de presidente que mexe com futebol, que sabe tudo. Isso é anos 90, senhor. Nós somos 2023. Acabou. Obsoleto. É, a mentalidade é obsoleta. O resultado tá aí, ó. Tá aí o resultado. Teve 2 anos bons? Teve. Conseguiu abastecer o avião em pleno voo, né? E não cair com ele. Esse ano eu falei a escalação aqui. Ninguém que trouxeram serviu. Nem os do meio do ano servem. Cadê o Boia? Cadê o Pedrinho? Esse goleiro sinistro que trouxeram aí, o Casares, o Renato Kaiser, quem é Daniel Borges. Cadê esses caras? Você trouxe eles no meio do ano para quem, então? Vocês não servem para resolver o problema. Ah, chacota. É assustador. Essa é a palavra. E eu não vou me pior, calmo. Né? Já falaram que eu não tô calmo. Sim, estou calmo. Nem palavrão falei. Não, você tá um doce de pessoa. Tá lindinho. E para complementar, o que deixa pasmo é que o nosso lateral direito hoje, titular, e por mérito, porque joga bem melhor do que todos os outros, ele é o meio campista improvisado. A gente conseguiu, a gente buscou, né, o Marcinho e o Daniel Borges, para os dois serem reservas de Rodriguinho, e aí digo mais, o Matheus Henrique ainda está na frente dos dois, ou seja, você tem dois caras no elenco improvisados, fazendo melhor do que o pessoal que eles buscaram. Não, e assim, o Marcinho nem coloquei nesse meio do ano, né? Ele veio meio que no meio do meio, né? Assim, cadê? É o outro que sumiu, né? Você falou da foto aí, cara. Nós perdemos de 4, você lembra? Tomamos 4 do Cruzeiro. No dia seguinte teve aniversário, sabe lá Deus de quem? Não que me interessa também, não. Mas chegou uma foto do time todo, rindo, com um copinho na mão, todos eles posando junto lá. Tomar de 4, tomar de 5, 6, esse ano tá beleza. Sendo todo junto, tomou 4, 5. Todas as apostas que eu fiz, não na Estrela Bet, né, em outro site, porque Estrela Bet também é ruim. Eu coloquei 2 gols ou mais jogo da América. dinheiro fácil. Eu não lembro nenhum jogo que ficou menos de 2 gols. Pode até ter tido, eu não tô lembrando aqui. Foram poucos mesmo. Dureza. Felipe, já tá de férias? Porque jogo nós temos dia 8 contra o Curitiba. E depois nós temos contra o Bahia dia 29 de novembro. De resto, é férias do time. Tá de férias já? Já entregou para as almas já? Não, de férias não. O que eu comecei a passar a não fazer, porque é aquela história, né? A gente é meio doido. Então a gente dá aqueles que coloca ir a jogos na América como prioridade máxima. E aí a gente sacrifica, às vezes, compromissos familiares, compromissos que a gente possa ter para poder ir no jogo. O que eu fiz foi tirar como prioridade. Por exemplo, no jogo de ontem, era o jogo do América, uma festa. Eu fui pra festa sem pensar 2 vezes, porque, assim, não é mais uma prioridade, mas, assim, estou curtindo a Série A. Então, não batendo com nada na agenda, devo ir aos próximos jogos. Só estou um pouco com medo de, caso façam a famigerada futebol do sócio no final do ano, que sirva como peneira, porque no andar da carruagem ali é capaz de, do jeito que está nosso carência de lateral direito, zagueiro e goleiro, é capaz de puxarem ali alguns dos sócios para completar o elenco aí para uma temporada, né? Então, estou com medo porque, né, eu gosto muito do meu emprego, não gostaria de ser trocado para competir ali com a Guerra e o Jôri para uma condição titular no gol do América, né? Fato. Até porque se eu perder, vai ser muito, muito ruim para minha autoestima eu saber que eu sou reserva para a Guerra. Então, vou ficar muito triste. E vou entrar em depressão, e aí talvez o América assine comigo por 5 temporadas, né? Seria muito ruim pro América, no caso. Torço para que menino Thales esse ano vá na pelada do sócio, porque realmente se tiver essa peneira aí, nós já temos nosso artilheiro. Foda vai ser todo dia antes do jogo e postar foto e meião. Acho que ele não me ouviu. Ouvi, mas eu vou responder o quê? Bobagem que você falou. Eu tô te elogiando. Eu já tô te elogiando, falando que você é artilheiro. Sócio. Eu tenho tempos que eu não faço, eu não vou em nenhuma ação que eu, enquanto esse marketing estiver aí, eu não faço nada para eles. Eles me fizeram raiva demais. É uma desorganização absurda, brutal. Não vou nessa merda nem fudendo. Não vou, não. E olha que assim, o futebol do sócio era legal pra cacete. Era muito divertido. É bem legal mesmo. Era muito legal. Aí depois que as pessoas foram saindo, a Mônica, o Cláudio, a turma foi saindo e foram entrando outras pessoas, acabaram com o futebol de sócio. Pelo menos isso em minha modesta opinião. Só uma curiosidade aí, André falou sobre três jogos, de dois jogos, aposta. A média de gols tomados esse ano é 2.1. Nossa média de gols tomados é 2.1. Não, e os dois gols é por partida, né? A gente pode ganhar de 2-0 também. Então, assim, é assustador. Eu não lembro de nenhum jogo nosso, não ficou 1-0, 0-0. De imediato. Tem uns. Deve ter, claro, deve ter, mas eu não tô lembrando aqui, não. América e Vasco foi um. É, 1-0. É. Vai pensando aí, você vai levar um bom tempo pra descobrir. Tem um empate com as meninas lá do outro lado da Lagoa. Não, tem, mas empate aí. Foi 1-1, então são dois gols. Então. Ah, tá certo. Pra aposta, valeu. Com essa defesa bacana, que todo jogo toma 3-4, é difícil. Barbada, como se diz na corrida de cavalo. E você tá falando do Elton Paulo aí, no jogo do Botafogo. Elton Paulista. Elton Paulista. Eu tive o prazer de encontrá-lo, né, no fim. Ele saiu muito nervoso. Ah, tá foda até da bola chegar. É, saiu do jogo nervoso, né? Mas ontem, acho que ontem ele saiu feliz, né? Porque hoje ele tá comemorando. Cop Stanley, como você falou aí, desse jeito. Assustador. Quer dizer, quer fazer? Faz. Você tá no seu dia de folga, faz o que quiser, mas precisa ficar, né? Ostentando, né? É a gratidão, né, cara? É a gratidão. Mas é igual sexta-feira. O Market postou que o fim do treino, 11h38 da manhã. Eu não teve jeito, eu postei a fotinha do Henrique Maderite lá, sextou, meio-dia, bebê, quem fez. Falei, pô, vocês tinham que enganar a gente mais, pô, pelo menos posta essa foto lá umas 18 horas, assim, pra fingir que trabalhou a tarde inteira, mas, pô, 11h38 é foda. 11h38. O assustador do marketing pra mim nem é isso, cara. É que eu fiquei com as propagandas da Encelamete. Aposte no América que você. Ô, bicho, você quer enganar quem? Isso é propaganda enganosa, né? Oh, meu Deus do céu. Tem que fazer o quê, né? Tipo, não tem que ser verdade, tem que fazer a publi lá, o povo faz. Deixa eu ler aqui alguns comentários rapidamente aqui. Tem bastante gente comentando, muita gente com a gente hoje. Roberto Lopes Oliveira Neto, a grande dúvida vai ser qual a maior vergonha do ano, se em campo ou fora dele. Olha, eu acho que tende a ser fora. Santos Americanos. Fora já é, há muito tempo. O campo é só o reflexo do fora. Isso é bobagem achar que não. Reflexo. Marcão do Castelo, lá dos Santos Americanos, viu, gente? Toda sexta-feira estão aí publicando, sensacional também. Acompanha aqui no YouTube. A pergunta é, depois de tantas cagadas em 2023, quais as novas lideranças reconquistarão a confiança da torcida? Nós vamos falar de eleição aqui. Que nova liderança, velho? Que você tá, cara? Que nova liderança? Na hora de falar de eleição, eu vou ser silenciado. Eu vou ser silenciado aqui pela camisa aqui. Novas lideranças. Novas lideranças. Conta essa piada para nós aí. Vocês conhecem uma piada? Tem uma piada do Tancredo Neves, que na época da eleição dele, aí foram recomendar para ele um outro político. Falaram assim, não, mas fulano de tal é um cara que lê muito, é um cara muito estudado. Aí o Tancredo fala assim, ele lê muito mesmo, o problema é que ele só lê as coisas erradas. Então não adianta. Então, certas lideranças novas são novas, mas não são muito novas, não. Porque rezam na mesma cartilha, entendeu? Mas nós vamos conversar um pouquinho disso. Nós vamos ter, igual diria Cazuza, né, cara? Museu de grandes novidades, né? É mais do mesmo, ou sempre mais do mesmo, né? Não era isso que você queria ouvir, como cantou Renato Russo, é isso aí. Pois é, assim, é uma nova liderança, novo é, mas não é... Né? Não tem uma. É diferente. O Sérgio Souza está aqui. Boa noite, pessoal. Essas viradas são simplesmente inacreditáveis. Rodney Silveira, Andrezão, você acha que o Boca Murcha renova para o ano que vem? Ah, vai. vai renovar. É gratidão, é. Nós somos gratos a ele, foi o goleiro que levou a gente a Libertadores, já ouvi isso aí esses dias aí. Ele tem um problema no coração. Ah, tem que renovar com o Boca Murcha. É, não, mas... eu acho que eles sumiram com o Boca Murcha, né? Ontem nem relacionado ele foi. Não. Nem ele, nem o Matheus Pazinato. É o outro craque que veio esse ano aí para reforçar a gente. Ô, bicho, nós precisamos de pelo menos 3 goleiros. A minha não, conclusão eu é essa, acho que é geral. Que estão lá não serve. Eu não sei por que é geral. Com o Jory para até 2025, cara. Esse cara deve ser gente boa demais. Deve ser um cara bacana, bom de grupo. Deve ter muita gratidão para ele também. O Aguerre, eu sinceramente acho que a gente não viu nem o suficiente para saber se é ruim ou se é bom. Não, eu mas acho fato... que dá para falar que é ruim. Eu não acho que dá para falar que ele é ruim, não, mas que eu acho que ele não é bom. Isso é fato. Então, para mim, já roda, sacou? Eu não consigo ver potencial nele. É diferente, entendeu? Eu consigo afirmar que ele é... Que ele não, eu não consigo afirmar que ele é ruim, mas eu não consigo afirmar que ele pode ser bom, não. Ele fez dois jogos. Ele fez o Cruzeiro foi, e o seguinte. Foi. No Cruzeiro, ele não foi exigido. No outro, ele tomou 3-4. É. Põe que ele falhou. Mas o... O Aguerre é aquele, se você olhar, procurar o DVD dele, os melhores momentos dele na internet, você não vai achar nenhuma defesa difícil. Esse é o problema. Então, assim, se você pega os melhores lances do cara e só tem lances razoáveis, é capaz até o DVD do Léo Lang ter as defesas mais difíceis ali. Então, tá pouco, né? Você tem... Hoje tava passando Vasco e Goiás, que é o jogo dos desesperados, Teve gols desesperados com chances, né? Porque... Desesperados com chances. Os dois melhores jogadores em campo foram os dois goleiros. Então você vê que assim, quando a gente fala que o América, a defesa do América é muito ruim, na verdade a gente está sendo injusto. O nosso sistema defensivo é muito ruim, a gente não tem cabeça de área, a gente não tem lateral. A gente acreditar que o Rodriguinho vai conseguir marcar alguém é bobagem, gente, é bobagem. Então a gente tem um sistema defensivo aí horroroso, ridículo. E quando a bola vai no goleiro, você sabe que é gol, não tem jeito aí. Sacou? Nós estamos muito fodidos. E eu preocupado com 2024, muito preocupado. Olha só, você está falando isso, o meu grande amigo Mário Monteiro discorda de mim, mas eu falei, bicho, o problema do América, a zaga é fraca? É, os goleiros são fracos? São. Mas o problema começa no meio. Você tem o Juninho que não mata a jogada, você tem o Alê que escolta os jogadores, agora fez com a Cachorrada, fez com o... com Fortaleza, né, então assim, aí vai estourar lá atrás mesmo, e nós pioramos nosso setor defensivo, né, ano passado a defesa funcionava, o ataque não funcionava, agora inverteu, agora o ataque funciona bem, acho que nós temos até mais gol que a Cachorrada se bobear, mas a defesa tomou, acho que 64 gols, maravilha. Só pra puxar a estatística aí, o Aguerre fez realmente 2 jogos, tomou 4 gols, 1 contra o Cruzeiro, 3 contra o Fortaleza. Então é nosso goleiro menos vazado, que beleza. Não, nosso goleiro menos vazado é o Danilo Avelar. Ah, é o Danilo Avelar. Só tomou um. Mostra que você não acompanha os decadentes, né? Que pena. Olha, eu tenho uma informação legal também. Igual essa semana nós fizemos uma brincadeira lá nas redes sociais do América, do Decadentes, onde a gente colocou números do Alê. Aí, filho, as Alezete vêm tudo em cima da gente. E teve um lá que reclamou que a gente tem que fazer do goleiro, sendo que a postagem anterior era do goleiro. Porra, bicho, vai tomar no cu também, tem que ver as coisas. Sobre números do Alê, eu tenho uma coisa legal. Sabe quando foi a última vitória em campeonatos brasileiros que a gente teve com a Alê de titular? Ano passado. Nesse ano? Foi ano passado. Esse ano não teve. Esse ano nós quase não ganhamos esse ano. Não, as partidas que a gente ganhou, das 5, né? Duas ele nem entrou. As outras 3 ele entrou no finalzinho. As que ele começou a titular, a gente perdeu todas. Ou empatou, assim. Não tem vitórias com ele. Esse ano nós só ganhamos 4, não? Ganhamos 4. Então, Fortaleza, Corinthians, São Paulo e Santos. Um foi aqui que teve 2 Corinthians, mas foi o Corinthians pela Copa do Brasil, na estatística. Puxou um a mais. O Lauro tá perguntando aqui qual que é a última vitória do Juninho. Não, o Juninho joga todos. Então ele deu as 4 vitórias tá no campo. Aí é bobagem. Não faz sentido essa pergunta, não. Não sai, né? E confirmando que nós estamos afundados na lanterna aqui, pelo visto, que está acabando aqui Inter e Coritiba, que deu 12 de acréscimo, quer dizer, está em 5,5 pelo meu relógio aqui. 4-2 para o Coritiba, lá no Beira-Rio. Me dá uma notícia boa, pelo menos, que você escalou o Inter todo no Cartola, igual eu fiz. Cara, eu coloquei três caras do Inter. Não, coloquei quatro, coloquei o goleiro também. Porque... Mas eu coloquei Luiz Soares. Pena que eu não pude. Porque lá na Liga Decadentes a disputa tá entre eu e André lá, ponta a ponta lá. Então, eu botei uns cinco caras do Inter. O meu capitão é Ener Valência. Tá o meu também. 3.8. Luiz Soares, 24.4. Ah, você botou Soares? Claro, safado. Era 20. Aqui, ó. Eu coloquei quatro caras do Inter. É. Isso que vocês estão falando é legal demais. Meu filho, parabéns pro meu filho, né? Que ele não tá assistindo, óbvio. Mas parabéns para ele mesmo, verdade. Ele fez 7 anos e ele falou essa semana comigo, papai, como é que é esse Cartola? Eu falei, filho, boa pergunta, porque tá na hora de você começar a jogar, porque quando você fizer 9, 10, já não tá na hora mais, né? Que você já virou adulto. Isso é coisa só de menino que olha joga aí. Essa merda de Cartola. Eu vou, deixa que eu vou explicar, deixa que eu vou ensinar para ele como é que joga Cartola direito, sem, mas com clubismo. Direito, mas com clubismo. Porque senão desrespeita o menino. Lúcio Melo tá aqui falando que estamos livres, leves e soltos na lanterna. Curitiba fazendo 3-1 no Inter no Beira Rio. 4-2. Culpa da torcida. Isabela 4 tá aqui. Dá uma tristeza ver o América jogar. Uma defesa muito vulnerável e frágil. O Curitiba metendo 3-1 no Inter e a lanterna cada vez mais real. Augusto Campos Rezende. É bom, que o Inter vai se reabilitar na próxima rodada. Ah, é, ué. Tem o Coelhinho Barralim, o Mequinho. Ah, é. Tranquilo demais. Augusto Rezende, só lembrando, o Bragantino tem gestão e não tem torcida. Marcos Grassi. Lá no Bragantino tem presidente que sabe tudo de futebol? Não sei, acho que não, né? Até porque a ordem acho que vem lá da Áustria, né? Ela vem lá do Red Bull lá. Marcos Grassi, boa noite, Letos. Quais são as perspectivas para o ano que vem? Ué, eleição municipal? O que mais? O que tem para o ano que vem? Olimpíadas. De América. Olimpíadas. Mas assim, aí a gente tem que ver, né? Aí tem os otimistas e os pessimistas. Naquela linha, os otimistas acham que nós vamos comer bosta. Os pessimistas acham que não vai ter bosta para todo mundo. Ô, Marcos Graça, eu vou te responder citando aquele refrão: não levo fé nenhuma em nada. Tadeu Cota, 104 gols tomados em 2023, 20% de aproveitamento, 4 vitórias em 30 jogos, fracasso total. Esse Otto Moll. 104 gols é sério, sei? Céu, é sério, velho. Nós tomamos 40 gols no Mineiro e nas Copas? Cara, 104 gols, filho. É, 104 tecidos, né? Tinha aquela loja, tão beleza. Lá na Praça da Estação. Otto Moll, eu já liguei o modo final, Série B no 2024. No final do ano, se continuar assim, vai ser um gol a cada 3 dias que a gente tomou. Que estatística triste, puxa vida. Rir pra não chorar, bicho. Eu fiquei deprimido, que eu já estava chorando em 64. Esse programa tá ficando difícil de fazer. Antes do programa, eu mando nos grupos de WhatsApp o link e tal, e eu, né, peço para o pessoal assistir, mando o link e tal. Hoje eu escrevi, não sei nem o que, eu escrevo para convencer vocês a ver um programa sobre a América, porque, sinceramente, tá difícil, viu? Olha, eu só alentar então aqui, eu tava fazendo uma pesquisa rápida, né? A pior defesa da história do brasileiro foi o América de Natal em 2007, com 80 gols sofridos. Opa, mais um recorde. Acho que essa diretoria vai buscar mais um recorde aí. Dá pra chegar. Como é que é? São quantos? 80? 80, faltam 16. Ué, em 8 jogos? Vamos passar fácil. A gente toma 3 por jogo? Toma 3 por jogo, ué. Moleza. Ainda se manter a média de 2.1, a gente vai chegar lá também. Pô, mas que orgulho. É aquele negócio, lembra que a seleção 2006 que entrou na Copa para bater recordes? Recorde do Cafu, recorde. Nós também é para bater recorde mesmo. Recorde de Juninho, recorde de pior defesa, recorde de tudo. Só não vamos perder o recorde de virada que o Flamengo está na frente da gente nessa, mas vamos em busca desse recorde aí também. Essa diretoria merece. O pior é lembrar que o Azaga com Suelton e Cardoso não tomou essa quantidade de gol na Série A. Mas o Cardoso não chegou a jogar, não? Jogou? Jogou acho que 5 partidas e falaram esse cara que não sabe o que é futebol, não. Parou. Cara, aí foi quando entrou o Messias e Roger. Eu não lembro desse cara me julgando, não. Eu lembro que ele veio, tipo, sei lá, Paquistão, né? Um trem. Cazaquistão. Cazaquistão. Otto Mó falando que já ligou o modo Série B. Pedro Paulo Bastos está aqui falando que indignado com a missão de Salum e Alencar. É vergonhosa a situação do América. Trabalho de amadores. Roberto realmente está aqui falando que a culpa é do balofo do Thales, que não platinou o cabelo. Ele platinou mais ou menos. Olha a barba. Olha lá, a barba dele está platinada. Preguiça desse trem. Agora. Luiz Alberto. Boa noite, pessoal. Como eu comentei no Santos Americana, a única coisa boa esse ano foi os produtores de conteúdo como vocês. Parabéns, Nações Americanas. Valeu, Luiz. Show de bola. E aproveita, viu, Luiz? Porque se eu bem conheço, aí ano que vem vão diminuir bastante, viu? É, some um bocado de gente, faz parte. E o marketing discorda. O Flávio Azevedo. O mais legal desse trem é que o primeiro produtor de conteúdo que já desapareceu foi o próprio do América, né? Que ele contratou lá para fazer os pós-jogos, os jogos lá, que já sumiu. Pô, né? Pô, mas o cara não tava trabalhando, né, bicho? Quer dizer, trabalhando tava, né? O trabalho dele só não tava sendo reconhecido, né? É aquela bobagem, né? Quando o time ganha, coloca vídeo, palestra, quer que coisa foto toda vestiário, que tem todo. Aí quando perde, não tem palestra, não tem nada, não? É só quando tem ganha, não. Né? Devia fazer palestra, todo dia é bobagem danada, cara. A gente tinha que ver como é que tá a homilia. Se der, cara, coloca o comentário do Rogério aí. Ah. Falar um pouquinho sobre ele. Vou passar. Deixa eu ler alguns aqui, claro, tem bastante gente. É, o Flávio Azevedo, que parabéns, dirigentes, conseguiram garantir a lanterna e não é a primeira vez. Vexame. Rafael Souza, Marcos Itaúna foi no Independência ontem e gorou o time. Laura Grise, time não marca ninguém, mas a meia defesa somente cerca e deixa o adversário jogar. Marcam com o olho, Juninho não divide, não toma uma única bola. Alberto Boechat dando boa noite aqui, boa noite, Alberto. O americano na Sul-Americana, Deleucas, boi bandido, posta foto todo dia indo de Ferrari pro Lando Drummond. Será que ele joga esse ano ou só vai receber para colocar gasolina para treinar? Olha, dizem as más línguas que, na verdade, ele não vai receber, assim. O acordo que ele queria ter reencerrado esse contrato. Eu acho que ele não queria a pecha de rebaixado no currículo dele para aposentar, né? Tentou se livrar ali. O América não deixou, falou que ele era importante. Ou seja, acho que deve ser muito motivacional ter uma Ferrari estacionada no CT para os outros atletas. Então a diretoria acha isso importante, quis manter. Só que ele falou que se o América fosse se salvasse, ele ia pegar o salário dele e dividir como bicho para os jogadores. E se o América fosse rebaixado, que ele não ia querer receber. Então, assim, vai saber, né? Não acho que isso seja muito... A legislação trabalhista, acho que não aceitaria isso muito bem. Mas fica esse combinado aí, né? A ver se tá certo, né? Mas que beleza. Condição de jogar ele não tem, não. Devia ter aceitado mesmo, que ele queria ir embora e dispensado. Mais que isso, devia ter conversado ali para ver se ele atopava, por exemplo, encerrar a carreira no Figueirense, por exemplo, jogando uma Série B, Série C, que ia dar muito mais jogo para ele. Ele conseguiu fazer muito mais coisa do que numa Série A, que ele não tem a menor condição de jogar. Concordo. Júlio César Randan tá aqui também, Elvio Moreira, Hernani Barbosa tá aqui também, Rodrigo Caio dando uma lista das dispensas aí, que eu concordo com todos também. Richardson Calil tá sempre com a gente aqui. Boa noite, galera. Nessas eleições de agora, tem gente nova e boa disputando ou serão os mesmos de sempre? Os mesmos de sempre. Mesmo que não seja na também. Pessoa, que seja no pensamento. Tem gente nova e boa também. Tem gente nova e boa também. É, rapaz. Deixa eu pegar aqui. Fabiano Liporati tá perguntando se não tem mais apostador nesse elenco. Se tem, tá apostando contra o América, porque já entendeu como é que a banda toca. Rodrigo Caio tá perguntando, cadê o político falastrão fura-fila? Pablo Melgaço. Ele perguntou, eu respondo. Tá ele colocando a culpa na torcida aí de novo. Mandou uma planilha lá do jogo de ontem. Mas e reclamando, falou assim, não, com o ingresso barato. Os caras ainda não entenderam. Eu não sei se vocês fazem de besta ou se são besta mesmo. Não, o problema não é o preço do ingresso, não. Nunca foi. Conjunto da obra, né? Então, deixa pra lá, sabe? Hoje eu tô calmo, vou falar. Não, é um pouco pior que isso, porque é um negócio cíclico. A gente, não tem uma política de preço, uma política de ingressos que seja linear. É cada jogo uma coisa diferente, então é difícil você se programar. Tem jogo que o sócio compra com desconto, tem jogo que o sócio não é um preço pequeno, tem jogo que o preço é mais alto, tem jogo que vai vender lá, tem jogo que não vai. O jogo de ontem... Aleatório. Peraí, olha pra você ver como é que são as coisas. O jogo de ontem, o sócio bala, que não paga nada, entrava de graça e o sócio não tinha acesso duplo. Vamos raciocinar, moçada. Pelo amor de Deus, ué. Pelo amor de Deus. Raciocinar é uma coisa que a turma lá não tá tendo, né? É critério zero, já. Critério zero. Eles não têm critério nenhum, hein? Ué, cara. Peraí, só um minutinho, André. Você vai pro Independência, não sabe... quem, por exemplo, eu que gosto de assistir no Portão 6, eu vou para o Independência nunca sabendo como vai ser a entrada no Independência, do Portão 6. Às vezes eu entro no Portão 6 pelo Portão 3, às vezes eu entro no Portão 6 pelo Portão 6, às vezes eu entro pelo Portão 3, às vezes pelo Portão 6, e fica nessa aí, cara. Nem eles sabem o que eles querem. Então, vai se fuder. Não, senhor, você sabe o que é? É igual aquele negócio, tipo Sampaoli, né? Não, o cara nunca repete a escalação. É isso aí. Nós queremos fazer vários diferentes, entendeu? É, bicho, é, cara... Gente, não tem Havaí, lógica. O Havaí, né? O Havaí, inclusive, acho que tá até caindo pra ser aí, tá próximo lá. Ano passado, antes do campeonato, ele lançou como se fosse uma planilha, algo assim, mostrando os jogos, tal, qual o valor de cada jogo, tal, o preço de cada setor e pronto. O Havaí. Não foi o Flamengo, não. O Havaí. Simples. É, mas é difícil, dá trabalho. Você sabe o que é o negócio lá dessas pessoas? Lá parece que fala assim, ah, bicho, isso vai dar trabalho. Se eu fizer bem, se eu não fizer vai bem mesmo, então... E não adianta. Se o setor fizer, na hora H muda tudo. Então, eu, por exemplo, o jogo com o Botafogo, o combinado era liberar PDS, tinha toda uma lista de coisas que eles já estavam pensando, pensaram 2-3 semanas antes e mostraram. Chegou na hora da semana, a diretoria virou para eles e falou assim, não, vai liberar o P2, não, vai fazer de outro jeito. Então também não adianta, cara, mesmo que o setor trabalhe, é ingerência, não adianta, entendeu? É ingerência. É, mas isso eu acho que mais tem lá, né? É o que nós falamos, não vamos vender mande campo esse ano mais não, viu, gente? É a falta de palavra total. Então você não consegue ditar nem o que as pessoas lá falam, né? Falam assim, vou manter a dignidade do que eu fiz, né? Mas não, vamos pegar, mas tinha que ver essa porra desse jogo lá pro Mineirão de uma vez, em vez de ser pra... É. Já que é pra fazer, vende falei... pro Mineirão e vende pro Maracanã. Mas é o que eu falei, semana passada, eu não concordo com a venda de mando, não. Mas se vai vender, que faça da forma mais lucrativa possível. Igual eu falei, bota pra Juiz de Fora, 200 conto o ingresso, se der 15 mil lá, já é 3 milhões no bolso. Simples assim. Então, assim, decidiu, vai vender? Precisamos do dinheiro, queremos dinheiro. Então faz direito, porra, né? Não, claro. Parece que é uma coisa idiota. Parece que eu tô falando alguma idiotice aqui? Não tô falando, não. Esse negócio mesmo que eu falei do ingresso. Ah, porque nós vamos botar R$5 pro sócio, mas ele tem que ir na bilheteria, tem que mostrar cartão, enquanto o sócio bala não precisa mostrar nada. Ah, mas nós queremos que faça o sócio bala. Pô, bicho, vamos privilegiar outra coisa? É isso mesmo que nós queremos? De que serve essa merda desse sócio bala? Isso aí é pra botar no portfólio de quem criou essa porcaria. Isso aí pra nós não serve de nada. Que é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Coitado do Jair Bala, né, cara? Jair Bala defendeu tanto o América. Bota o nome dele. A gente pediu tanto para rebatizar o setor Minas de setor Jair Bala do Independência, eles deram o nome do Jair Bala para um sócio que não tem valor nenhum, custa R$0. Devia colocar o nome de um dos dirigentes lá, né? Sócio Alencar, sócio Salum, né? É até melhor do que colocar aquelas bandeiras horrendas lá no Portão 5, né? Coisa assustadora aquilo lá, né? Eu falo até de Botafogo aquilo ali, né? Da preguiça até de ir no Portão 6 e ficar vendo aquilo lá, aquelas assombrações lá, né? É um absurdo, babação de ovo danado. Muito dos problemas que nós temos nesse time tem a ver com a babação de ovo que desse povo que quer status, entendeu? Que quer status. É isso que essa turma gosta, sabia? É plotar camarote com fotinha deles abraçadinho. É isso que eles gostam, entendeu? Pablo Melgaço, Miller Melo, André Vieira tá perguntando se ninguém gritou, vamos subir com ele. Ô, Zé Alves Aguiar tá aqui com a gente, nosso parceiro, perguntando sobre eleição. Vamos falar de eleição. Bruno Gerais Mendonça. Bicho, nós vamos subir para onde? Para vice-lanterna agora? Até para isso, eu duvido, nós vamos sair, que nós já estamos a 4 pontos. Já era também, já era, filho, já era. Agora também não faz diferença nenhuma. Deixa eu puxar aqui, peraí. Bruno Mendonça está aqui com a gente. Estou cansado de escutar que o América joga bem, mas perde. Só chacota aqui em Curitiba. Pô, aí é foda. Ronaldo Alves de Andrade, diretoria incompetente. Rodrigo Caiô, esse Fred Cascarto foi demitido em todos os clubes que trabalhou. Somente no América ele tem guarida. Paulo Henrique, gente, mas o Roberto Cascar, Nassif. Peraí, deixa eu falar do Cascarto. É um cara que eu vou evitar criticar. Sabe por quê? Qual que é o escopo do serviço dele? Mínimo. A gente sabe que não é. Às vezes o cara que ele só para ficar com o time, viajar com o time, olhar alguma coisa burocrática, igual era do Armando... Lembrei dele. É esse tipo de coisa. Então vocês estão criticando o cara errado. Sim. Entendeu? Sim, tá aí o Jairo que não me deixa mentir. Ninguém bancou o Mikael. O senhor Mikael, ninguém bancou. Quem bancou foi o Saul, sozinho. Ele não deve ter feito 10 jogos pelo América. O salário dele é 250 mil. 3 milhões por ano. É, 250 mil vira 500, né? É. Não é que você põe em cargos e tudo mais, vira 500. Sim. Bichos e afins, outras coisas. Vira praticamente 500, praticamente dobra. Bicho não, André. Bicho tem muito tempo que eles não ganham. Ganhou das Copas. Então, é o seguinte. Mas só de encargo é 84%, 82%. É praticamente dobra. Que seja 400, não, para ficar bonitinho, 450. Então, é o seguinte. Quantos jogos esse cara fez aí, sessão das estatísticas? Eu arrisco dizer que não fez 10 jogos. Não fez, não. Entendeu? Não fez de jeito nenhum. Mas eu banquei. Eu sou a casa de recuperação. Eu vou recuperar ele, eu vou recuperar o Massinho, eu vou recuperar todo mundo. Então, joga a crítica com quem você tem que criticar. Né? Deixa o pobre do Cascardo lá. Né? A função dele não é essa. Entendeu? Claro. É isso aí que eu falei lá no início. Ah, ninguém vai cuidar. Vai cuidar uma pessoa que você possa cobrar. Porque ninguém cobra do senhor Salom lá também, não. Ninguém cobra. O que é um absurdo. Porque se ele é presidente da SAF, o dono da SAF é quem? É o América, certo? Sim. O Conselho de Administração. E como é que ele manda no Conselho de Administração? Como é que ele decide as coisas lá que são da administração? Então, você não tem hierarquia, o trem é bagunçado. Aí o reflexo vem aí pra lanterna, isolada. Né? Nós vamos fazer 20 pontos no campeonato. É assustador. Com o maior orçamento da nossa história. Ah, é. A maior folha salarial da nossa história. É, exatamente. Que a desculpa era sempre o dinheiro. Não, porque eu sempre falei isso. O problema é dinheiro. Claro que problema de dinheiro, né? Você não se poder comparar com o Flamengo, com o Palmeiras, até com a cachorrada, não dá para comparar. Mas as convicções estão erradas, entendeu? Eu falei aqui no início, cadê as contratações? Ninguém que trouxeram esse ano, ninguém. Quantos jogadores trouxeram esse ano? Uns 20. Ninguém serve para ser titular. Isso é convicção errada. Você errar com um ou outro, acontece. Agora, com todos estão errados? Não, aí é incompetência. Aí não dá. Você está trabalhando com pessoas, pode dar errado. Agora, todos deram errado? Aí não, né? Aí é demais. Ó, deixa eu tô vendo se eu acho aqui a estatística, mas eu vou puxar ela aqui assim que possível. Mas ele tá constando, ele jogou um total de 327 minutos. Isso dá 90, 180, 273 jogos. No total, né? No total. Mas... 327 minutos. O cara entra ali, se ele tiver entrado meia hora por jogo, dá 10 jogos, é isso aí que eu tô falando. Não deu 10 jogos. No brasileiro, por exemplo, ele só entrou em 5, por exemplo. Entrou na Sul-Americana, ele não participou. Na Copa do Brasil, ele jogou contra o Santa Cruz e contra o Nova Iguaçu, onde fez um maravilhoso gol contra o Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu. E jogou contra o Atlético e contra a Cachorrada. Qual e é a isso conta aí? 8? 10 jogos, 327 minutos. Pô, acertei na pinta, hein? Deca campeão. É, pois é. Deixa eu puxar aqui. Vou chegar no comentário do Rogério. Tiago Garcia tá aqui também. Rogério Maia, boa noite, amigos. Abraço aí, Rogério. Saudações. Uma pergunta que não se cala. Esse Bustos não vai cair? E o segundo, é o segundo Juninho? Diga aí, Thales. Então, cara, isso aí se mostra a total inoperância da turma, né? A total, não sei nem a palavra que usar, mas a apatia, né, bicho? O que o Bustos tá fazendo para melhorar o América? Nada, pelo contrário, tá piorando, porque a gente tá treinando até meio. Você não fala mal do Bustos, não, que ele tá aí no comentário, viu? Ele tá aqui comentando aqui, ó. Sem problema nenhum. um abraço, Bustos. Eu acredito que seja o grande perfil lá do Twitter, o Bustos é o brabo, que está aqui, está sempre nos proporcionando grandes momentos aí, desde a época que era o Mancini. É o seguinte, cara, esse cara tem contrato, né? Até o fim do ano que vem. A única coisa que eu sei que tem todo profissional da América tem contrato. Peraí. Ele tem contrato até o fim do ano que vem. E tinha uma cláusula que se caísse, ele ia para B. Ganhando menos. Ele reduziu o salário, exatamente. Agora, não tem multa, não? Nós seguramos, assinei por causa de multa. Será que não tem multa, não? Sei não. sei lá se tiraria o cara, eu acho que não... Nem sei se é ele o problema também, não. Os jogadores até começaram a mostrar um pouco mais de vontade com ele, porque tava com o Mancini, sabe? Mas o time já entregou, o time já tá... Ah, foda-se, perdeu, vão tomar minha cervejinha amanhã com o Cop Stanley, igual você falou, então... Entendeu? Às vezes começando um trabalho do zero pode dar certo, cara. Não pode chutar o balde e o problema é de jogador, o problema de diretoria, tem vários problemas. O técnico, para mim, é o menor problema, inclusive foi o último a chegar. É. O Matheus tá perguntando aqui sobre quem ficaria desse elenco. Na data FIFA, nós vamos fazer uma avaliação, viu, Matheus? A gente vai fazer uma análise mais profunda aí desse elenco e quem a gente acha que deveria ficar para o ano que vem. O Wesley Leite está perguntando aqui: o América deveria fazer uma análise de desempenho dos jogadores para ver quem serve para o Mineiro e a Série B? Tem que fazer, mas não existe esse setor hoje. O Arthur Mendes está aqui. 2016 também tinha Adalberto e Alisson. Ô, lembrança boa. Não, de forma alguma. Fabian Bustos: estou acompanhado nas mídias de América e acepta sugerências. Eita. Cuba Knights: se o Lucas estivesse aqui, ele ia fazer um portunhol muito melhor do que o meu. Cuba Knights está falando que Curitiba 4-2 no Inter, Salum saia do América, pelo amor de Deus. 0R2 está perguntando quem vai montar o elenco 2024, CEO Juninho? Ah, ele mesmo. Ele que escolhe técnico. Ele e o Boca Murcha, né? Porque o Boca Murcha manda jogador embora e ele escolhe o técnico. Alguém comentou aí pra cima que a chapa pro CA vai ser Juninho, Alê e mais três que o Juninho indicar. Isso. Eu sou totalmente a favor. Afinal, já prometeram até um cargo pra ele lá, o cara tá jogando. Você já garantiu que ele pode jogar até quando ele quiser e que ele vai ter um cargo. Ah, bicho, nem serviço público faz isso, mano. Saulo Prata: cara, só a América até morrer, mas ontem de coração tinha certeza que o América ia tomar virada. Eu também. Todo mundo tinha. Quando o América fez o gol em cima do cachorro paranaense no meio de nem semana, comemorei. Eu falei assim: puta merda, tá cedo demais. Era o quê? 20 minutos de jogo? 25? 5 minutos? 20, 5 minutos. 3 minutos, sei lá. Não, contra o Atlético Paranaense? Foi. Foi. Não. Até também foi rápido, é verdade. Foi rápido. Se a gente não. Se o jogo não ficar 0-0 até uns 90 a gente fazer o gol, bicho, nós vamos tomar uma virada. Ador Paredes, nosso parceiro aqui também, lá da Resenha do Coelho. Salve, Decadente, salve, Andrezinho. Jogo bom ontem, menos para quem torcia pro América. Júlio César Pereira: torço pro América há 70 anos, todos os dirigentes foram para dar status e poder. Marcos Lacerda: Alencar, Salum, Euler e Fred. Falta só tocar a música dos Trapalhões. Marco Antônio: com esses dirigentes aí, comissão técnica e jogadores, estamos a caminho da Série C. As coisas estão piores que aquilo que estamos vendo. Tá me lembrando o grande Sérgio Gandarella, que tá nessa mesma vibe aí, viu? Ô, bicho, acho que Série C é meio complexo. Eu não olhei a classificação da B essa semana, não vou até olhar aqui. Mas o que que acontece? Quem caiu ano passado, até onde eu sei, acho que não tem ninguém subindo, era só o Juventude, tá, né? Tá enrolado. Melhorzinho. Não, Atlético Goianiense. Olha, o Atlético Goianiense tá subindo? Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. Mas ele tava só na Verona. Quer dizer, ele tá inteiro. Eu li aqui, ó. Vitória, Sport, que não subiu ano passado. É, ele tá na Verona, tá com 59. Tá Atlético de Goiás e Criciúma. Juventude tem 57, igual Criciúma. Faltam 4 jogos. Quem mais caiu ano passado? Ceará, 11º. Chapecoense, caiu no outro. Havaí e... quem foi o outro aqui? Foi Chapecoense? Não, Chapecoense caiu no outro ano, mas tá lá no Z4, vai cair pra C. Estão falando bobagem aqui, peraí. Atlético de Goiás e Juventude, esses dois estão meio que brigando pra subir. O Ceará em 11º e o Havaí em 13º, com 39. Isso, a Chapecoense não chega. Com 33, é difícil de cair, mas também... E quando caiu, lá em 97, 98, não, nós vamos subir ano que vem, nós não subimos. Quando caiu em 2001, não, o América está organizado, nós vamos subir ano que vem, não subimos. Né? 2011, também não subimos. 2016, nós subimos, em 17. E aí, de novo, nós caímos em 2018 e não subimos. Então, não tem varinha mágica, não, nós vamos cair e vamos voltar. Não tem não, cara. Não é simples, não. Série B é um negócio... Série B é o outro time que precisa. Esse, sabe por quê? Vou dar um exemplo. Você pega o próprio caso do Benítez. Joga bola pra cacete. Joga bola pra cacete. Numa Série B, o cara marca ele e tira ele nos primeiros 10 minutos de jogo. Então, assim, numa Série B, você precisa de um time com... um time esforçado, às vezes, vale mais do que ter dois craques. Nós temos aqui perto mesmo, as meninas do outro lado da lagoa lá. Enquanto fizeram o time... para jogar a sério, entre aspas, fizeram o time querendo, não sei o quê. Não, Série B subiu quando botou um time para transpiração. E Série B, infelizmente ou felizmente, é isso. Nós vamos pedir transpiração do Alê? Nós vamos pedir transpiração do Maidana? Não vai. O Alê é bom de B, ué. Ele, inclusive, queria que a Chapecoense ganhasse o título, né? Porque tem mais. Que merece mais, porque estava com o salário mais atrasado. É, exatamente. Devia deixar o salário dele atrasado lá para ver se ele corre mais, se ele acorda, se ele fica ligado. Pois é. Bom, vamos para a Bale Colatina para a gente fechar o assunto. Futebol. O meu bala é quatro linhas. Meu bala é pro comentário do jovem aí que falou que a chapa Juninho Alê. Isso aí foi sensacional. É Juninho Alê e mais três que o Juninho de cá. Genial, genial. Genial, viu? Bom, então vamos lá. Vamos começar pelo jogo de quarta-feira. O jogo de quarta-feira, vou começar pelo bala. Foi eleito pela galera via Twitter Mastriani com 54,5%, seguido de Martínez com 18,2%, Jori, não, ninguém com 14,5% e Jori com 12,7%. Vamos rapidinho. Thales. Mastriani. André. Eu vou de Mastriani também. Felipe. Mastriani. Vou de Mastriani também. Colatina ganhou com ampla vantagem, Maidana com 56%, seguido de Juninho com 24,2%, Bustos com 13,2% e Kaiser com 6,6%. Thales. Cara, Maidana, bicho. Maidana, porque contra o Grêmio vai ser... Maidana. André. Ah, eu vou no futuro presidente do CA aí. Eu vou no Juninho. Nele que é o motorzinho do time e tudo mais. Felipe, eu vou de Bustos. Mexe mal demais da conta, meu Deus do céu. Agora já começa mal também. Entendem, né? Não, mas eu vou de Maidana, gente. Maidana tá completamente displicente. Como é que pode? Se for somar a quantidade de pontos que nós perdemos por conta dele esse ano, brincadeira, viu? Bom, vamos pro bala de ontem, então. Votação pelo Twitter. Ganhou novamente Mastriani com 66,7%, seguido de Martínez com 16,7%, também outro vice, e ninguém com 9,7%, Rodriguinho com 6,9%. Mastriani novamente. André? Eu também vou no Mastriani, esse pobre coitado que está fazendo gol, mas os caras entregam lá atrás, então vão nele. Felipe? Mastriani. Como Mastriani já ganhou, eu vou votar no Rodriguinho só para dar uma moral, que tem feito grandes partidas aí, viu? A gente brigou tanto aí com lateral, no final quem resolveu foi um sujeito que é meia da base. Então... E assim, qual que é? Ele marca mal, mas marca melhor do que os laterais de ofício, então assim... Mas puta merda, nós estamos jogando com três zagueiros, se o lateral tiver que marcar também, puta merda também, né? Não, assim, muitos dos gols, teve um gol lá que tipo, igual foi o Gil subiu em cima dele, a culpa dele é zero. Ué, então, o cara vai botar o Rodriguinho pra marcar ele? É. Então, assim, a culpa não é dele. Ele, de fato, não é o melhor dos marcadores. Mas, ainda assim, marca melhor do que os outros dois que estavam lá, né? Ah, sem comparação, cara. Eu vou no Rodriguinho pra dar moral pra ele. Colatina de ontem. Ontem que, não satisfeitos em tomar uma virada, tomamos duas. Ganhou Salum e seus puxa-sacos com 52,2%. Seguido de Juninho, nosso futuro presidente, com 20,9%, Bustos com 19,4% e Alê com 7,5%. Thales? É, bicho. Chapa Juninho e Alê mais três. O Juninho vai indicar. É o meu... É Colatina, né? É Colatina. Meu Colatina vai pro Bustos, cara. Porra, o Maidana falha no jogo. No jogo passa, vai bem falhando. Ele continua insistindo com o Maidana, só mexe mal. Põe essa bosta desse Casares. Ah, vai tomar um banho pra um cara desse. É Bustos. Ruim demais. Treinador medíocre. André. Ah, eu queria votar nesse Salum e seus puxa-sacos aí. Mas tem puxa-saco lá que eu não quero ficar nem no mesmo quarteirão que eles estiverem. Então vou votar no Juninho de novo. Nosso futuro presidente aí. Salve, Juninho. Será que quando ele virar presidente ele vai continuar sendo o Juninho ou vai usar o nome? Qual é o nome? É Anderson, né, que ele chama? Adilson. Adilson. Será que vai virar Adilson ou vai continuar sendo Juninho? Isso é importante. É, rapaz. Bom, Eu vou votar também, mas eu vou no Salum e seus puxa-sacos. Vocês já fizeram muita raiva essa semana. Então, vai para eles, muito merecidamente. Rapidamente aqui, Alex Ritoshi fez muita raiva aí nos grupos essa semana. Aí o povo tá bravo com ele, viu? Inclusive, até o Alencar foi brigar com o Ritoshi, que é um cara super do bem. Não, e matou o pai dele, o que é pior. E matou o pai do Ritoshi na mensagem. Porra, sacanagem. Boa noite, meus amigos. Tem uma ala da diretoria querendo William Batista, ex-sub-20, como treinador profissional. A volta dos que não foram. Ô, gente, tem alguma regra escrita lá na RH do América que fala que se o cara já trabalhou aqui tem preferência? Tem alguma regra assim escrita? Porque ou gostar de ressuscitar gente, deixa o cara lá, gente. Mas pelo amor de Deus. Isso é, cara ruim, isso é... né? Cara bom não ressuscita, não. Não, também. Só que cara bom não volta, né, cara? Isso é preguiça. Você pode ver que geralmente vão um cara que passou aqui ou passou nos outros dois merdas aqui. Cara, o Zé Afonso jogou aqui em 2000, né? Suminas e tal. Eu fiquei durante uns 15 anos escutando volta Zé Afonso. Isso não tem base, cara. Bicho, o cara jogou, foi bem, beleza. Vida segue. É, tá bom, vida que segue, tem, pô. Tem gente pedindo o Tsunami, cara. Que cara que foi pro Japão, que em 2018 tava jogando bem aqui. Serginho. Tem gente pedindo Serginho até hoje. O Serginho tá fazendo o quê lá? Tomara que esteja bem, então, pra tá pedindo. Ô, bicho, sete o cara jogou depois. 3 meses aqui, pô, me ajuda aí, cara. É foda, velho. 5 anos Afonso, depois. Eu nem sei o que Zé Afonso fez depois do América, coitado. Tomara que esteja bem. Agradeço pelos gols daquele ano. O Jesus Ananias está falando que é simples quem deve ficar e quem vai sair, ou seja, Martins, Mastriani e Benítez. E quem o Joaquim Bampi. Quem tem o mínimo de qualidade não vai ficar, vai, né? Sair. Agora, os que falam que tem mercado, tem muito mercado, tive proposta para sair, eu quero ver se vai sair. Se vai sair, não sai mesmo. Mercado maior, não vai mesmo. O Lúcio Melo está falando que depois que o Thales parou com os palavrões, o time piorou. Volte com os FDP e os PQP, Thales. Deixa comigo. Vai todo mundo tomar no cu, então. Bruno, o Caio Gotelipe tá falando que o Bruno Meneghel deve ter gente querendo até hoje. Ah, tem. Eu ouvi esse nome lá ontem, viu, Caio? Matheus Duarte, parei de fazer meu exercício de física quântica aplicada para vir reclamar com vocês. Muito mais divertido, muito mais legal. Isso com toda certeza. O Joaquim Bambirra tá falando que tem muito jogador sem vergonha. Tem demais. Bom. Agora eu queria comentar um pouquinho sobre eleições. Tem eleição terça-feira, gente. A gente já falou aqui no programa que na terça-feira é a eleição do Conselho Deliberativo, do Conselho de Ética e do Conselho Fiscal, tá certo? Aí o que acontece? Então vamos começar pelo mais simples. O Conselho Deliberativo, ele é formado por todos os cotistas que queiram se tornar conselheiros e que tenham pelo menos 2 anos de cota, tá certo? Hoje, existem mais ou menos 100 e poucas pessoas nessas condições. E existem 140 vagas de conselho. Então, obviamente, não tem espaço para todo mundo e nem faria sentido ter mais de uma chapa, né? Porque tem não tem esse tanto de gente, né? Não tem mais vagas do que pessoas hoje. E existe o papo de tornar isso cada vez mais difícil ser cotista, tá, gente? Inclusive, recomendo que quem puder já compre a sua, porque tem gente se movimentando para diminuir isso, tá? Fiquem atentos aí nos movimentos. E aí, o que acontece? A gente tem 2 outros conselhos, que são o Conselho Fiscal e o Conselho de Ética e Disciplina, né? É o mesmo Conselho de Ética e Disciplina, é um só. Bom, para o Conselho Fiscal, o que ele faz? O Conselho Fiscal, gente, antes, ele acompanha toda a movimentação financeira e contábil do clube durante o ano. E no abril seguinte, ele participa da prestação de contas e quem dá o primeiro parecer sobre a regularidade das contas é o Conselho Fiscal. Então, vocês estão entendendo a importância que é esse conselho, certo? É importantíssimo. Esse conselho ele precisa que pelo menos uma pessoa seja diplomada em ciências contábeis. A oposição, nesse ano, não conseguiu criar uma chapa de conselho fiscal, porque não se achou um conselheiro diplomado em ciências contábeis que tivesse disposto a entrar numa chapa de oposição. Certo? Já tá difícil até para a situação achar, né? até para a situação foi difícil. É, para você ver a má qualificação do nosso conselho. Estão piorando e querendo, proposta é piorar ainda, dificultar mais ainda, né? Dificultar, botar mais prazo. Essa é a verdade. Você vai colocar prazo, vai chamar um cara que é foda, um auditor fiscal, seja um cara bom, um cara, sei lá, pós-doutorado em ciências contábeis. Não, você quer, não quero. Não, você vai comprar a sua cota hoje. Aí daqui 6, 7, 8 anos, eu, caramba, bicho, daqui 6, 7 anos, minha vida é outra. Que, como é que era a sua vida 6 anos atrás, cara? Você não tinha filho, eu não tinha filho. Né? Então, assim. É diferente. É absurdo isso aí. E isso é querer que fique na mão disso aqui, ó. Eu falei uma coisa essa semana e vou repetir. Daquela festa do centenário lá no Palácio das Artes, uma belíssima festa, para hoje, ou seja, 11 anos e pouco depois, eu particularmente conheço pelo menos 30 pessoas que abandonaram o conselho. Se você falou em cento e poucas, isso aí é 25%. O que está acontecendo se essas pessoas estão saindo? Né? Porque lá enche uma boca, fala, não, porque é o cara que paga, né? Como se aqueles 100 reais fosse uma fortuna. Quer dizer, valia mais quando eu entrei 20 anos atrás. Né? Continua sendo 100 reais. Né? Então, assim, do jeito que falam, parece que não, que o cara gastou. Gente, o que está acontecendo? Você não está conseguindo gente para montar a chapa, você não está um cara qualificado para montar essa chapa. Por quê? Você vai trazer quem? Você vai ter que fazer os outros, fazer quem já está lá. Às vezes a solução é o seguinte, o cara que já está lá começa a fazer curso de contábeis, né? Que aí, até ele acabar em 5 anos, o cara fala, ó, eu quero participar do Conselho Fiscal, vou fazer um curso, não sei se as contas, 5 anos, 4 anos, sei lá. Aí o cara faz, aí quando ele acabar o curso, ele já pode pensar em entrar. Bicho, olha, isso é uma bobagem. Eu... E tem, só concluir isso, que tem uma paranoia, isso é paranoia, que é paranoia e é desculpa esfarrapada. De não, um monte de atleticano vão comprar aqui, vão tomar o clube. Você tem conselho de disciplina para isso? A América, todo mundo conhece todo mundo, cara. Ah, que bobagem, cara. Sabe? Você tem. Pelo amor de Deus, você precisa de 2 conselheiros para comprar a cota. Você vai assinar para alguém? Eu, quando era conselheiro, não assinei para ninguém que eu não conhecia. Mesmo tendo uma sugestão de uma pessoa lá da América, me pediu para assinar. Eu falei, não sei quem que é esse sujeito. Ah, quem não conhece ninguém? Eu falei, problema. Gente, então, gente, isso é bobagem. Isso é discurso, rapaz. O América foi lá e fez uma sacanagem com 7 de setembro? Fez. Exatamente isso aí, foi lá e tomou o 7 e pegou o 7. Né? Isso aí não é segredo para ninguém, todo mundo sabe disso. Então é o seguinte: você acha que um time do tamanho do América, que hoje está entre os 40 maiores do Brasil, o Cachorrada vai entrar lá para pegar a América? E você acha que o Cachorrada está preocupado com a América também? Ah, me ajuda aí, né? E tem gente que cai nessa, né? Tem gente que cai nesse papo ainda. É, tem gente que acredita no Juninho, grande jogador, tem gente que acredita em muita coisa aí. Pois é, então o que acontece? Essa chapa só existe a chapa da situação, certo? Por conta dessas questões todas aí, eles mesmos tiveram dificuldade e com acesso pleno a todos os conselheiros. Ninguém da oposição foi convidado, ninguém foi chamado, tá? Todo mundo sabe que o que eu chamo de oposição são amigos meus, são pessoas que orbitam perto de mim, que eu orbito perto deles, que se aconselham comigo e que eu me aconselho com eles, tá certo? Bom, então não se achou, tá? Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo particular, eu não poderia entrar ao Conselho Fiscal, eu tenho um bacharelado em Ciência da Computação, eu tenho um mestrado em Ciência da Computação, eu tenho um MBA em Gestão de Negócios e eu tenho um MBA em Economia e Finanças. Já tive várias empresas, já sou consultor em algumas, e eu não poderia entrar no Conselho Fiscal, aliás, poderia, mas precisaria ainda ter alguém de contábeis. Mas tudo bem, tá certo? Essa aí é a lógica. Para o Conselho de Ética, a oposição se movimentou e colocou uma chapa diferente da situação. O que eu vou contar para vocês aqui, boa parte está disponível para vocês mesmos lerem. Lá na página do América, tem uma área chamada Transparência, onde estão lá todas as resoluções eleitorais, tá? Então, boa parte da história que eu vou contar para vocês aqui está lá, está nos documentos, tá certo? Então, vocês mesmos podem ler. Essa chapa se registrou na segunda-feira, dia 23, né, se não me engano. E aí, na terça-feira, foi publicada uma resolução pedindo documentos das duas chapas. Tá? Só para vocês saberem, gente, o estatuto tem dois artigos muito claros sobre o que é necessário para se candidatar a um cargo na América. Tá? Tem dois artigos claríssimos, em que eu vou ler como está lá, tá? O que são os itens para se candidatar a um cargo na América. Está dito aqui, ó. Primeira coisa, pedem, né, identidade, a documentação normal, né, a documentação básica das pessoas, autorização do candidato para participar de um conselho, ou seja, ele falar, quero me candidatar ao conselho tal, cópia de carteira da identidade, cópia de CPF, comprovante de residência, comprovação de que é associado do clube há pelo menos 6 anos a contar do pleito, certidão de quitação eleitoral e certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral Federal e Estadual, no qual o candidato tenha fixado domicílio nos últimos 5 anos. Eu estou lendo do estatuto aqui nesse momento. Bom, as duas chapas apresentaram isso. Uma das chapas, a chapa de oposição, tinha duas pessoas, incluindo uma delas, o Lucas Deleucas, que faz o programa aqui com a gente, e o outro era o Olavo. Olavo, que quem acompanha grupo de WhatsApp já deve ter ouvido algum áudio dele aí, fazendo algumas críticas muito veementes e muito importantes à atual direção. Esses dois foram impugnados por não terem os tais 6 anos. Ok, vamos. Isso é altamente discutível. Sabe por quê? Primeiro, falta menos de 1 mês para os dois fazerem 6 anos. Mas tá, se você quer aplicar a lei ao pé da letra, na última eleição eu concorri e eu tinha 3 anos. A comissão eleitoral era a mesma, com exceção de uma pessoa. Mudou? Uma pessoa, tá? Então a comissão eleitoral era a mesma, que permitiu que eu, Carlão e uma pessoa do Conselho de Ética, inclusive da chapa que ganhou, não tinha 6 anos, tá certo? O entendimento daquela comissão eleitoral é que, pelo estatuto, apenas o Conselho de Administração obrigaria a ter 6 anos, certo? Porque nos outros capítulos dos outros conselhos não há essa reafirmação como há no Conselho de Administração. Então esse foi o entendimento lá atrás. E agora esse entendimento mudou. Ok. Eles deram a oportunidade da chapa, ainda assim foi pedido uma resolução sobre isso, e ainda assim deram a oportunidade de troca dos dois nomes. E os dois nomes foram trocados. Uma das pessoas que entrou foi o Air, que já foi inclusive vice-presidente do América em 2005. Então eu acho que tem 6 anos, né? Eu acredito que, pelas minhas contas simples, tem 6 anos. E o Jacques Levy, que todo mundo sabe que é americano de 4 costados, tá certo? E eles apresentaram todos os documentos que estão aqui nessa lista, na lista do estatuto. Bom, na quinta-feira, eu acredito, na quinta-feira, é bom deixar claro que eu não estou nessa chapa, tá, gente? Essa chapa é uma chapa de amigos meus, de pessoas que estão à minha volta, mas eu não estou na chapa, tá? Mas eu vivi essa história toda porque todos vieram me contar essa história aí. Bom, na quinta-feira, a chapa foi, ou na sexta-feira, a chapa foi impugnada. E vocês podem ler isso lá, não sou eu, não. Leiam lá. Porque, de acordo com eles, o Jax não escreveu no texto do e-mail que, por estar se candidatando ao Conselho de Ética, ele não estaria mais se candidatando ao Conselho Deliberativo. Bom, vou fazer uma pergunta para vocês pensarem aí, tá? Vocês decidiram se candidatar a deputado. Apresentaram a documentação toda, completa, tudo que você tinha que fazer. Mas você decidiu agora se candidatar a senador. E para candidatar a senador tem uma outra série de documentos e tal. E aí você pediu para se candidatar a senador, mandou os documentos. Pediram para que você reforçasse e mandasse outros documentos. Você reforçou que quer se candidatar ao Conselho de Ética e mandou os tais documentos. Acrescenta aí que o vice-presidente do conselho ligou para ele perguntando e ele reafirmou. Tá? O vice, e aí eu vou, e aí eu vou vice falar uma coisa. Ele deveria ligar. Nós vamos chegar lá. Aí o que acontece? A chapa foi impugnada. Então, moçada, na terça-feira, os conselheiros, a Assembleia Geral, vai votar em duas chapas da situação, porque não tem outra. A outra foi impugnada, tá certo? No meio disso tudo, eu ouvi muito blá blá blá e muita conversinha fiada de que vamos seguir o estatuto, vamos seguir o regulamento. Mas uma pessoa que tem um cargo no América, o nosso vice-presidente do Conselho Deliberativo, Zé Flávio, uma pessoa a quem eu respeito, ligou para os candidatos da chapa para tentá-los fazer desistir. Se isso já não é o suficiente, sabe o que é pior? Ele ligou para as duas pessoas que foram substituídas. Sabe aquelas duas que eu falei, o Air e o Jax? Então, a única pessoa que sabia sobre a entrada deles era a própria chapa, a secretaria que recebeu a inscrição e a comissão eleitoral. Então eu pergunto a vocês, como é que o vice-presidente do Conselho Deliberativo tinha informação privilegiada? Ou ele ficou sabendo, ou alguém da chapa contou. Pode acontecer? Pode. Mas eu me preocupo mais institucionalmente, porque se foi alguém da chapa, é traição, faz parte. Mas se for interno, é porque o sistema, como escreveu o Maurício aí, o sistema é foda, meu amigo. O sistema é foda, tá certo? E olha, se isso ficar provado, isso é um crime pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Para quem não conhece, existe uma lei no Brasil que garante que os seus dados não podem ficar voando por aí à vontade, não. Então, por exemplo, se você se candidata numa empresa, o seu currículo só pode ser visto por quem faça o processo de seleção. Ele não pode parar na mão do faxineiro, ele não pode parar na mão do segurança, ele não pode ir parar na mão de um diretor de outro setor, tá certo? Então, pela LGPD, isso é um crime, isso tem multa. E o crime e a multa é do América, tá certo? Então, essa chapa aí está se movimentando, vai judicializar essa eleição, porque realmente o que foi feito é uma coisa completamente... Eu não vou falar a palavra que eu queria falar, mas eu vou dizer que é um movimento que mostra que aos amigos tudo, aos inimigos a lei, certo? É a impressão que fica para mim, tá? Isso é uma impressão de alguém que está vendo de fora, que está acompanhando uma situação, tá? Eu sei o que é ser um candidato da oposição. Eu sei o que é, eu sei. Não tem problema nenhum, eu não sofro com isso, não. Se tiver que ser você de novo, tá certo? Não tem problema nenhum, não. Eu poderia passar uma noite contando aqui reuniões que eu participei e coisas pouquíssimas republicanas que eu ouvi, na minha opinião, tá? Mas vamos ver como é que essa coisa anda. Para dia 15, André, você quer comentar um pouquinho disso? Deixa eu comentar um negócio aqui dessa situação aí, porque chegou aqui uma pessoa que está nesses dois conselhos aí da situação. Ah, não, porque meu nome vazou também. O nome dele não vazou. O nome dele nós pegamos quando saiu a deliberação. Deliberação, fala essa palavra. Sei lá, o documento lá, o primeiro documento da comissão eleitoral, no qual descreve todas as chapas e os seus membros. Inclusive pedindo, fulano de tal, mande não sei o quê, babá. Né? Tava cheio de gente precisando mandar documento, que tentou, né? Ok. A questão aí que nós estamos falando que vazou, deixa eu contar o seguinte. E os dois foram inscritos, sei lá, não vou lembrar o horário, mas sei lá, vamos pôr um exemplo aqui, 2 horas da tarde. A resolução, essa é a palavra, da comissão eleitoral saiu, era, sei lá, 8, 9 horas da noite. Vamos dizer que foi 2 horas da tarde? Não deu 3 horas, o Zé Flávio tinha ligado para os dois, certo? Então é isso aí, então vazou sim. Tá? Vazou? E mesmo que for, ele não participa daquilo ali, né? Ele não faz parte do processo eleitoral. Ele é vice-presidente, não. Deliberativo. Então, a comissão eleitoral, gente, são 3 pessoas escolhidas pela Assembleia Geral numa reunião do dia 9, tá certo? Mas isso é uma coisa que eu aprendi também com essa eleição. Na próxima eleição, tem que ter gente dos dois lados, até na comissão eleitoral. Que coisa triste, viu? Tem, porque que coisa triste. É porque a comissão eleitoral deixou um cara irregular tomar posse, né? Ele tá lá até hoje, inclusive, né? Sim. Totalmente regular. Então, assim, aí agora a própria comissão muda. Então, quer dizer, uma comissão que não tem moral para isso, então. Né? Ela, já que tem um irregular, ela devia ser destituída e montada uma nova comissão, sem ninguém da comissão passada. Porque isso deixou passar. Por que isso passou? Sim. Por que o questionamento que foi feito acerca disso aí não foi nem respondido? Você sabe por que não foi respondido? Porque faltou vergonha na cara. Não tem resposta. Porque faltou vergonha na cara. Assim, nós erramos, passamos, não olhamos documentos. Porque como era chapa única, né, nós provavelmente foi isso, colocou lá isso mesmo, já nossos parceiros aqui mesmo, vão passar. Né, é até engraçado, né, esses motivos que arrumam para ter tirado o Jacques, né, cara. Só faltou falar, não, o cara tem sobrenome estrangeiro, ele é judeu, lá na Israel tá tendo conflito lá, né. Só faltou falar isso, sabe, é piada, cara, é piada, sabe, isso para mim é piada. Né? Se o cara não tivesse mandado documentação, tava falando, não, você não escreveu no e-mail, bicho. É o que você falou, se você vai procurar um emprego, mano, se você candidatar na vaga de emprego e está empregado hoje, quer dizer o quê? Você quer mudar. Você está disposto a mudar. Né? E não tem essa exigência, inclusive, do estatuto, não. Né? Esse é o meu ponto. Pelo estatuto, a chapa entregou tudo que foi pedido para entregar. Inclusive, na resolução que saiu hoje, vem falando que faltou documentos conforme descrito no estatuto. Não, não faltou, não. Faltou invenção de moda, picuinha que arrumaram agora. Né? Assim, eu queria realmente saber para que esse medo, para que esse, sabe? Isso de uma comissão de ética. É disciplina, é, porque falta ética, né? Então, se colocar alguém com ética lá, complica a coisa, né? Você sabe o que você está falando aí? Você sabe qual que é o problema do ética e disciplina? A primeira porta de entrada para o cara virar cotista, né, é o ética e disciplina. Então, se o cara chega lá em julho e pede para adquirir uma cota, ela pode segurar até dezembro, aí cai nesse caso, e não, o cara não tem 6 anos, não. Sim. Agora, esse prazo, né, não deveria contar quando o cara pediu, não? Porque sim, totalmente. Qual que é o prazo hoje do Conselho de Ética e Disciplina para dar uma resposta? Zero. Se quiser juntar, se não quiser, vai empurrando. Ah, desse jeito, cara, é assustador. Né? E aí é o seguinte... Oi, pode falar. Da hora isso mesmo, é assustador, eu gostei dessa palavra. Felipe, você tem uma opinião sobre isso? Ah, eu tenho dúvidas, na verdade, né? Se vão judicializar o processo, isso significa que vão conseguir ainda agir em tempo hábil para poder impugnar a votação e conseguir ter a chance de concorrer, né? Mas, de fato, é estranho, né? Porque a gente fala que... eles falam que não estão... A América não... Se bem que, não. Já, muita gente que está na situação fala que ter oposição não é bom no América, porque na época que tinha oposição era ruim, porque... É o que eles mais falam. É o que eles mais falam. É o que eles mais falam, certo? Ó, eu falo com vocês o seguinte. Dia 15 tem eleição. E essa eleição é do Conselho de Administração, dos 5. E esses 5 vão escolher o nosso representante na SAF. Porque hoje tá assim, tá? A chapa já existe. Eu já conto para vocês 4. Vocês querem saber 4, eu já dou aqui. Alencar, Ricardo, Américo, Vidal e mais um. Vidal, no caso, Márcio Vidal. A chapa são esses 4 e mais um. Que esse eu não sei, mas são esses 4 e mais um. Então, vocês perguntaram se tem renovação. A renovação é o Márcio, né? Até porque, pelo estatuto, sempre tem que entrar alguém que nunca foi do Conselho de Administração. A renovação tem o Márcio. Tem que entrar 2, né? Tem que entrar 2, sendo que dos 2, 1 tem que ser alguém que nunca foi, né? Então, o Márcio é, em teoria, a renovação disso aí. Fica a dúvida se é renovação. Aí eu vou deixar para a opinião de cada um, tá? Tem que deixar para a opinião de cada um. Ele é presidente do Conselho Deliberativo por 2 mandatos. Hoje, um Conselho Deliberativo que fez 4 reuniões em 3 anos, 4 ou 5 reuniões em 3 anos, muitas pessoas chegam na rua e falam assim, mas Jairo, mas você é conselheiro, você não fala nada lá? Vou falar como, cara? Nem reunião tem. Quais reuniões tem que não são as obrigatórias? Ah, de vez em nunca, rapaz. De vez em nunca tem reunião. E reunião, então, assim, reunião é uma coisa, assembleia geral é outra. E olha, e eu vou falar o seguinte. Os meus 6 anos foram com o Márcio de presidente. Me falam que antes dele ainda era muito mais bagunçado. Por exemplo, a apresentação de conta nunca foi entregue antes. Com ele, pelo menos, sempre foi. Tá certo? Outras coisas. A gente, esse ano, tentou pedir documentação contábil para tentar fazer uma auditoria paralela. Não conseguimos. Então, gente, o cenário que eu passo para vocês é esse, tá? No que eu estou falando com vocês, muitas pontes que quiseram criar para mim estão sendo derrubadas, tá? Mas eu estou preferindo ser honesto com vocês e até lembrar algo que lá no Soldec eu falei com vocês. Eu falei assim, gente, vamos comprar uma cota, vamos participar da política do clube. E eu acreditava plenamente nisso. Acreditava mesmo, acreditava muito no diálogo. Achei que o pior iria saindo, enquanto o melhor começaria a chegar. Me enganei, tá? Que não quer dizer que eu não acho que as pessoas devam participar da política do clube. Eu acho que é preciso pessoas de bem, pessoas que realmente queiram o melhor para o clube, tá? É isso o que eu diria... Gostaria de dizer para vocês hoje aqui sobre eleições, tá? Dia 15 é essa eleição, provavelmente também haverá a chapa única, é uma chapa apoiada pelo Salum, é uma chapa totalmente de situação, né? Tanto é que se repetem os 3 atuais. Eu não vejo, por tudo que eu conversei, e eu conversei muito com muita gente, não vejo surgir uma chapa de oposição. Eu não consigo liderar isso, tá? Não consigo liderar isso, porque isso aí chega num ponto em que eu não tenho simplesmente gente o suficiente para comprar esse boi comigo, tá? Eu tenho gente que topa outras coisas, mas que não topariam o CA por N motivos, até por questões de compromissos, mas é duro, gente. Eu realmente, essa semana serviu para me desiludir com muitas pessoas e com a política da América, tá? Me serviu muito, isso para mim serviu como um golpe duríssimo, tá? Um golpe duríssimo ao que se pode pensar, tá certo? A Andréia está fazendo uma pergunta interessante. Ela está perguntando quantas mulheres tem no conselho. Andréia, 4. 4 mulheres, tá? Isso é, inclusive, uma coisa que eu acho importantíssima. A gente deveria tentar fazer com que as mulheres se interessassem, tá? Por isso, tá? O Augusto aqui, inclusive, faz parte da chapa, está aqui falando que teve candidato que participou de inscrições das duas chapas, do deliberativo e de ética. E não foi notificado em função disso aí, tá? É isso aí, gente. E como eu falei, essa história que eu contei para vocês aqui tá toda lá nos documentos que eu tô falando, que estão lá no site, não sou eu que tô contando. Vocês podem ler lá, tá lá, tá certo? Os prazos, tudo que foi pedido, tá tudo lá, tá? E por último, aí a gente tem uma eleição lá em janeiro para presidente e vice do deliberativo. Mas para essa aí a gente pode conversar mais para frente. Tá um pouquinho longe, mas essa também é importante demais, demais, demais, demais. O deliberativo aprova as contas, o deliberativo vai ter certos poderes que é preciso ter. E no meio do caminho, eles querem voltar com aquele papo do estatuto. Estão lembrados daquele estatuto que surgiu do nada uns tempos atrás? Eles querem voltar com isso. E querem voltar pior. Eles querem voltar pior, aumentando prazos. Olha, vocês sabem o que eu quero nesse estatuto? Eu vou dizer para vocês o que eu quero nesse estatuto. Eu quero uma cláusula de ética. Eu quero que qualquer pessoa que participou da negociação da SAF não possa receber dinheiro da SAF durante 10 anos. Quem me garante que isso aí não tem uma malandragem? Quem vendeu a parte do clube não pode receber dinheiro de quem comprou. É uma questão ética. É uma questão ética. Vocês acham certo que uma pessoa que negociou a SAF vá trabalhar para a SAF? Porque receber dinheiro é trabalhar para a SAF. Será que isso é republicano? Será que isso aí tem ética? Me digam se eu consigo aprovar essa cláusula de ética. Coloquem aí nas redes sociais, coloquem aí na boca do povo se é ético quem negociou receber dinheiro da SAF. E se isso já não é colocado na negociação, né? Eu tenho notícias sobre isso. Eu não estou falando isso à toa. Se já não é uma imposição, né? Isso aí, né? Olha, a gente tende a falar que do lado de lá tá cheio de coisa ruim, né? Na cachorrada. O presidente da cachorrada, de onde eu não espero nada de bom, soltou essa aí, ó. Eu não me sinto à vontade de participar da SAF, ser um profissional remunerado da SAF. Ele soltou isso aí. Não fui eu que tô falando, foi ele que tá falando. Eu concordo com ele, sabe? Pegando um gancho aí no que você falou, eu concordo que as pessoas têm que participar, tem que entrar mais gente, sim. E teve gente que sabe o que falou comigo, eu vou repetir aqui, porque não é mentira. Você não pode ir, eu sei, já falar lá como é que adentra o América, não. Vocês não podem falar valores de quanto, o cara tem que descobrir sozinho. Vocês estão espalhando. É para fechar, né? É mais fácil fechar, né? Então eu recomendo que quem tem interesse, até porque precisa qualificar esse conselho mesmo. Não retiro o que eu falei, não. Precisa qualificar e precisa renovar para as pessoas. Estão ficando velhos, tem gente que vai morrer mesmo, tem gente que cansa, tem gente que sai. É o que eu falei dos 6 anos, a vida muda em 6 anos. E só para responder uma pergunta que você fez, só para ser justo aqui, né? Eu não sei o segundo mandato do Márcio, eu não estava lá mais no segundo mandato dele. Do primeiro mandato dele para os mandatos anteriores, né, houve sim uma sensível melhora em questões, por exemplo, essa aí das contas e tudo mais. Mas assim, dentro do que foi prometido lá na época, estamos longe. Também é muito, muito longe disso aí. Muito longe do conselho fazer a função estatutária dele. Mas é muito longe, sabe? Então, não adianta. Você pega um conselho e engessa ele todo, nenhuma demanda sai. E eu acho engraçado essa coisa do estatuto, né? Todo dia tem uma infração do estatuto. Eu, quando eu consegui, apontei várias. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Não é do meu interesse. Mas para que eu vou fazer? Já teve gravação de comercial de político dentro do CT. Pegando os funcionários para falar, né? Pegando os funcionários para falar. Tá certo? Exatamente. Não é só isso, não. Tem várias outras coisas. Não, nós estamos pegando um exemplo que todo mundo sabe qual é. É um exemplo público, né? É um exemplo público. Entendeu? É, então, isso aí vai de cada um. Então, assim, e é aquilo que eu falei, você quer que a gente fale que as pessoas têm que entrar? Você aí das ciências contábeis, vai lá, compra sua cota, aí daqui 7, 8 anos, você vai poder ajudar o Conselho Fiscal. Se você obedecer à fila, porque as pessoas lá dentro acham que tem uma fila. Na próxima vez é a vez de fulano, depois a sua vez chega, você vai entrar sim. Se você se comportar e obedecer direitinho, na próxima eleição a gente lembra de você para um carguinho e assim vai. Não, e olha assim só, vai. Dentro do que você falou, são 100 e poucas pessoas, né? É, vão dizer aqui, porque está um número aqui, sei lá, quantos são formados em ciências contábeis? 3, 4, 5? Se tiver. Se esses caras morrerem, se esses caras saírem, e aí? Então, assim, gente, ó. Mas é que negócio, na hora que era chapa única, qual foi a última eleição, tava valendo. Ah, põe um cara aí, o cara tem 6 meses, viu o cara aí dentro aí. Você está tudo para isso, não, senhor. É triste, cara. Eu fico triste, sabe por quê? Que essas situações externas acabam envenenando a gente, sabe? Sim, totalmente. Porque o time dentro de campo... Futebol ano, ruim eu aguento, cara. É, futebol ruim eu já aguentei muito mais em 44 anos de vida. Entendeu? Agora, o que eu não gosto é de sacanagem. Coisa na sombra, tititi, conversinha. Isso tem demais. As pessoas esquecem que as coisas chegam. Ainda mais hoje. Antigamente era como é que se diz, né? Era telefone sem fio, né? Que é falando. Hoje em dia, o cara põe um encaminhar lá. Né? Então, assim, é duas caras e tudo mais, né? Cansa. Mas, enfim. Com certeza. Faz parte. Faz parte do jogo. Eu não quero é me sujar nesse jogo mais. Eu já tinha saído e prefiro ficar longe, sabe? Gente, como eu disse, tem gente que a gente não merece nem passar no mesmo quarteirão. Verdade. Bom, temos então... hoje a gente tem esportes especializados, Felipe. O Tavis foi embora, né? Perdemos os esportes especializados. Eu confesso que eu não me preparei. Mas... Fica para a semana que vem o acumulado. Sim. Bom, temos então o Inter, quarta-feira, às 19 horas. E temos a cachorrada, nem sei que hora. Alguém tem... Ah, eu já sei, peraí que eu já olho aqui. Temos a cachorrada lá em Uberlândia, sábado, 19h30. Né? Então é isso aí. César Salviano está aqui falando, ó. Vocês estão descrevendo uma maçonaria, não um clube social. Resumiu bem. Pô, mas é mesmo, maçonaria, turma da patotinha. Porque ao invés de você pegar e tentar trazer mais gente, a primeira coisa é falar, não, isso é assunto de conselho, isso não é para torcedor não, como se fosse uma coisa, como se conselheiro não fosse torcedor também. É bobagem, é para você ficar ali na galerinha, né, na turma da patota. É exatamente isso aí. Em vez de você trazer as pessoas, vão trazer mais gente boa, vamos renovar. Não, vão ficar os mesmos aqui. Vai trazer americanos, vão botar para dentro, sabe? Eu acho, assim, de um ponto de vista prático, essa questão toda de tomada do clube e tal, eu acho que há outras formas também. A questão é que não pode parar, a renovação não pode parar. Uma pessoa, um americano, que queira entrar para a política do clube, ele tem que conseguir. Você não pode barrar a vida do cara, não, sabe? É o que eu penso. É o jeito que e as pessoas têm que entender que elas não são imortais também, não, né? Sim, sim. Assim, né? Ninguém é terra. Então, assim, se não renovar, acaba. Né? Tudo você tem que renovar, cara. Eu vou te dar um exemplo que o meu saudoso amigo Bernardo, que esteja no bom lugar, falava. Ele falou, sabe por que a UNA acabou? Porque nós envelhecemos. Não houve renovação das pessoas ali. A UNA acabou. A barra UNA usou o nome lá. É isso aí que ele falava e está certo. As pessoas envelhecendo, arrumando outras coisas. Se você não for renovando, aqui vai acabar. É isso aí, nós temos 140 vagas no Conselho Deliberativo. Tem que tirar 12 por ética e disciplina e do fiscal, mais 5 para o CA. É. Você tem 140 vagas para 100 pessoas. Você tem mais cadeira do que pessoa. Fato. Então, né? Bom, então é isso, pessoal. Vamos ver o que acontece essa semana. Mas vocês já estão avisados que a votação é em chapas únicas e de situação, beleza? Então, boa semana a todos. Ah, grande. A semana vai ser ótima, né? Uma derrota na quarta e uma cair no sábado para cachorrada. Eita! É tudo o que eu queria. Bom, duas vitórias. Fazer o churrasco do rebaixamento. Churrasco do rebaixamento, já que me tiraram do campo, né? Mandar lá. E aí, um cara perguntou aí, falou: boa, a diretoria não vai dar ônibus lá pro Parque do Sabiá? Ah, vai. É para quem quiser sofrer em loco. Mas é porque até isso piorou, né? A primeira vez que a gente vendeu um mando de campo no brasileiro, o pessoal preocupava mais com o sócio, porque na época deu um rebuliço lá, o pessoal reclamou e tudo, e eles fizeram. Não, então é o seguinte, o sócio que quiser ir lá pra Londrina, a gente vai fazer uma excursão aqui e vai mandar todo mundo pra Londrina. Então que eu fui um dos doidos que fui lá e tudo. Foi, tipo assim, foi até legal. Eles colocaram a gente comeu uma churrascaria muito boa lá de Londrina, tanto antes do jogo quanto depois e tal. Foi bacana. Assim, o jogo foi horrível, porque a gente perdeu o Palmeiras, acabou sendo campeão no ano, mas assim, e tomamos um gol com tipo 3 minutos, então nem deu nem pra ficar alguma esperança no jogo, mas assim, foi divertida a viagem, né? Eles podiam fazer algo parecido, né? Mas é aquela história, né? Eles estão cagando cada vez mais pra torcida, né? Então, num ano como esse, que a relação deles com a torcida é zero, assim, ah, se foda, você quer assistir o jogo, você pode ir. Você vai poder entrar lá, mas... Não nos responsabiliza. Agora, como você vai chegar em Uberlândia, cara, se vira, assim. Não, e tem um negócio, mandaram até um formulário, né, pra não falar que não fez nada, mandaram um formulário. Ah, se você vai no jogo, preenche esse formulário, é demais, cara, é assustador. A vontade que dá é de só pra atrapalhar os esquemas, colocar o formulário, pedir o ingresso e ficar com esse ingresso daqui só pra não venderem pra lá também. Ah, eu queria ter esse ingresso, cara, o ingresso do rebaixamento. Tá cachorrado, olha que... Cara, era tudo que faltava acontecer, cair diante nós da cachorrada. Vamos ganhar, homem de pouca. É arrancada rumo aos 43 pontos. Começa agora com Se nada atípico acontecer, né, domingo estamos aí de volta, né? O compromisso do clássico aí. Vamos estar comentando o rebaixamento aí de novo, né, bicho? Bicho, contar com vitória em cima da cachorrada, cara, conta nos dedos aí, quantos nós ganhamos nos últimos 10 anos. O Mastriano está numa sequência boa. Dedo de uma mão, tá? Ó, o Mastriano fez um gol, o jogo seguinte fez 2. Contra o Inter ele vai guardar 3 e contra a cachorrada ele vai guardar 4. Pra poder ver se ele compensa a nossa zaga. E amanhã os porcos voarão, né? Tá bom. Isso aí. Então é isso aí, moçada. Boa semana a todos. Domingo que vem a gente se encontra por aqui, beleza? Grande abraço a todos. Até mais. Valeu, Andrezinho. Brigadão, fi. Falou. Valeu.